Eu quero ver animação, não estou a sentir nada. Como é que é? Os braços em cima! E agora eu quero ouvir comigo qualquer coisa assim, vá lá. Eu já não consigo mais alto, preciso de ti. E como é que é? Quero ouvir comigo como deve ser. Está-te preparado? E aí? Fico à espera sem saber. Eu quero ouvir, vai! E a saudade já me faz sofrer. Tenho tempo que é passar. E agora aí ao fundo, vai! Eu nem sei. E para quê? Para te ver. Vem comigo. Não posso estar sem ti ao meu lado. Não vou mentir, tu és meu pecado. Eu sei que não vou ficar. E quero ver toda a gente a saltar. Hey, hey. E comigo, bem certinho, vá lá. Não posso estar. E as palmas, deixo tudo. Ei, não vou mentir, tu és. E eu sei que. E tira o pé no chão. Não posso estar sem ti ao meu lado. Deixo tudo pra te amar. Não vou mentir. Posso estar sem ti. Deixo tudo pra te amar. Não vou mentir, tu és. Eu sei que não vou ficar. Preciso de ti. Thank you everybody. Eu nem sei. E para quê? Pra te ver. Vem comigo. Não posso estar sem ti ao meu lado. Não vou mentir, tu és meu pecado. Eu sei que não vou ficar. E quero ver toda a gente a saltar. E tira o pé no chão. Me sobe com o viseu. E agora quero ouvir comigo bem certinho, vá lá. Pega o meu ser. Só tu és. E os braços. Show, show, show. Calor. Não te quero mais perder. morrer. Pensas em mim, mas não queres ver que vive em nós esta paixão. Por mais que finjas tudo em ti, só és feliz ao pé de mim. Por isso ouve o coração. Não te quero mais perder, e haja o que houver, vou sempre esperar. Bientôt midi, vous pouvez continuer à nous appeler jusqu'à 12h30, jusqu'à ce que Michel arrive. On va continuer avec ce que tu m'as demandé. Alors, c'est de ma part pour Fabio, qui a fêté son anniversaire vendredi, 10 ans, t'es un grand. Je vais plus t'appeler mon petit poussin. Ouais, c'est parce menteuse. Qu'à 10 ans, t'as un grand garçon. Je te fais plein de gros bisous. Je t'aime très fort. Et un gros bisou aussi à Leandra, qui sont à l'écoute tous les deux ce matin. Donc on va écouter Capanegra. Arc-en-ciel, voilà. C'est du soleil. Plein les oreilles. C'est toute la tube. Allez, maintenant on écoute la chanson pour Fabio et Leandra. Et Fabio, je t'aime fort. Et Leandra aussi. Quando não estou bem e é preciso de te ver, não há mais ninguém que consegue compreender aquilo que eu passei. Só tu consegues sentir o que eu sinto. Amor é lindo e nos faz feliz.